156, autorizado táxi, direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste 10 no 5, voo no 7 no 4. Táxi, direita, Índia, ponto de espera, reporta pronto, voo no 7 no 4. Autorizado táxi via pátio e Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10 no 5, então 3226. No 4, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 110 graus com 07 nós. Adoro Santrezano 52 com 102 a bordo, alternação 2 horas de onde autonomia, pronto táxi. Autorizado táxi via pátio Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10, 15, 31 no 52. Autorizado via parte Índia, no ponto de espera da 10, reportará pronto com 1.500. No 606, boa noite, Campina Grande, o 390 já aprovado, aguarda cópia no portão 03. A FUCA, transição Zipar. Bom dia, Belém, o 380 já aprovado, número 2 para cópia, aguardando. Sente por ali, é Momo? Afirmo, Momo. Valeu. Tá, prossegue via para o Azul 478. Azul 78, desça para 2.000 pés, o ajuste 10015. Tá livre da restrição vertical, reposto captado. 2.000, livre da restrição vertical, é totalizado, Azul 4.7. 75899, está estabilizado no localizador. Objeto 5899, complete a aproximação, torre 18.6. Completando a aproximação, chama a torre 5866, boa noite. Boa. Oi Salvador, muito boa noite, é o FJEC 5899, fim da chave, fechado, travado, visual, estabilizado no localizador final. Webjet 5899, bom dia, tráfego já avistado, tem autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus com 05 nós. Gente, autorizado pouso para o Webjet 5899. O voo no 994, autorizado pushback e sunamento no 04, chama táxi. Autorizado pouso e reporta na táxi, 994. Voo no 7 no 4, decola aos 43, controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia. Então 3226, mantém o ponto de espera da 10 devido a tráfego na final. Voo no 7 no 4, contato com decolagem, voo 230, saída Fuca. 230, Fuca, voo no 7 no 4. Como número 2, mantém o ponto de espera da 3152. 3226 após o Boeing da Web que pousa, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Chegou no 994, tá com 140 PLB, eu tô na linha de 2 horas e 15, até no seu modelo. 994, autorizado táxi direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 5. 10 no 5, via Índia, no ponto de espera, reporta para ele. Webjet 5899 no solo aos 45, libera à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na Taxi Juliette. Cliente, liga na sua escuta, vai pela Alfa e reporta para Juliette, Webjet 5899. Então 3226, livre decolagem da 10, vento 100 graus, 05 nós. Então 3152, alinhar e manter, cabeceira 10. Ciente, mantém o ponto de espera, Gol 1994. Então 3226, decola aos 47, controle agora 119.8, bom voo. 9-8-3-2-2-6. Só para confirmar qual a posição do Webjet 5899 vai prosseguir? Pode prosseguir Alfa e Juliette até o portão 10 do Pátio 1. Alfa e Juliette até o portão 10 do Pátio 1, no Webjet 5899. 370, fica a pouca. 370, divide 3226. Azul 4178, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Nada, fica livre, 4178, fica bastante. Boa noite, 370, fica para cima. O ajuste 10-15. Ono 714, chame Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 12685, obrigado, bom dia. Bom dia. Na Juliette. Gente, portão 10. Portão 10. Afirmativo, só um minuto, o Gol 06. Na 3-1. oficial pushback, funcionamento aguardando conta. Gol no 606. Autorizado, funcionamento, chamada para lá. Chamada para lá. Aguardando para lá, desculpa. O azul 41178, livre pouso na 10, vento 120 graus, com 5 nós. Livre pouso, capitão 0, azul 41178. Mizuno 52, decola o 50, controle agora 19-8, tem um bom voo. 19-8, boa noite, bom trabalho. 994, avista o Embraer da Azul, final do 10. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, cabeceira no 0, voo no 994. Economia 06, copia. Campina Grande, autorizado 390, via Upzulu 10, Neuma, após direto Campina Grande, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 119.8, aciona 5153. 3170, prossiga para 2000 pés, reporte no localizador. A 3226, chama em Recife, em 12545, alterne 12685. Azul 4178 no solo 51, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingressando no táxi via Juliette. Direita na minha escuta, Alfa reportará para Juliette, 4171. Autorizado Belém, o nível 380 via Upzulu 41. Decolagem da pista 10 após a primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Trova. Frequência do controle 119.8. Aciona 5155. Belém 380, Upzulu 41. Decola 10 curva esquerda, Momo, Trova. 119.8, 5155. Correto, chama pronto na remota, 353.7. Gol 1994, livre decolagem da 10, vento 110 graus com 05 nós. Livre decolagem da 10, gol 1994. Do táxi, direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10 no 5. Ele 15, autorizado táxi via Índia. Ponto espera, chama. Chama o senhor. 1994, decola o 53, controle agora 119.8, bom voo. 098, gol 1994, bom trabalho. Próxima Juliette. Azul 4178, Juliette até o portão 01. Livre na Juliette até o 01. Passa na decolagem, gol 350, saída Puca. 350, saída Puca, gol 994. Aí o Jet 746, prossiga para 2000 pés, 1015, reporte no localizador. 2000, bloqueado após o estado 746. Salvador, está 3170. A 3170, controle, prossiga. Pode considerar a restrição de 220, tá? Velocidade e descida a critério, 3170, reporte estabilizado na guerra. Pode estar estabilizado, está 3170. O nome é 06, livre de decolagem da 10, vento 100 graus, 05 máximo. Minha 06 decolou 57, controle agora 119.8, bom voo. 19.8 com controle, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, é o voo 1606. Bom dia, voo 1606, contato com decolagem, voo 390, saída Fuca. Fuca 390, subindo 1606. Voo 994, chame Recife, 12545, alterne 12685. 255, 2685, voo 994. Gol 896, bom dia, pronto, Fokker. Prossiga. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, Recife, após direto João Pessoa. Decolagem da 190, após primeira curva, vai à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.8, aciona 5152. Boa noite, tá 3170, tá 2.000. 3170, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a 3170. 52 é trânsito, 189. Poderia só confirmar o nível autorizado? 370. Cotejamento correto para o pushback e acionamento, vai chamar na frequência da torre 118.6, gol 1896. Zero, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 07 nós. Autorizado pouso 90, TAN 3170. No solo 05, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso no táxi Juliette. Prossegue via Alfa e reporta para Juliette, 3170. Webjet 6746, baixou e travou. autorizado o pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, com meia dúzia de nós, 6746. Pouso no zero, 6746, como interferência rádio. Para táxi 5317 com 98, 4 horas, São Luís. Trip 5317, autorizado inicial táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1-0 no 5, fica atento ao banho da Gol que está finalizando o pushback porta 05. Afirmativo, Pátio Índia no ponto de espera, chama ele pronto, 5317. São 3170, visual com Embraer da Trip, taxiando no Pátio Uno. Após a passagem do tráfego, ingressa Juliette até o portão 07. Estamos em Cidade Azul, está no Pátio 07, 3170. Confirmando da Trip. Jet 6746 no solo 07, libera à direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso no táxi 6 Juliette. Espera, vai para a direita na sua escuta, Alfa. Confirme o POB do Gol. 1-2-4 a bordo, autorizado táxi em frente, última à direita, via Índia, no ponto de espera, reporta pronto o ajuste.